No próximo Oriente, a leste do paraíso. Em viagem, o destino de uma terra encantada. Thank you. Thank you. no próximo Oriente, levados pela música. No próximo Oriente, uma estação única. em viagem, a fantasia do tempo. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúco Pinto, com a música e os sons de Voices of the Rainforest, Haruomi Osono, Ryuichi Sakamoto, David Darling and the Wulubunun, Carlos Maria Trindade, Arthur Lyman, Brian Eno and John Assel, Ryuki Conjugate, Videotape Music, 101 Strings Orchestra e ainda Pedro Santos. The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London, Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente.